o apego à materialidade. Se um de nós disser que não tem apego à matéria, está enganado. Por quê? Se não tivéssemos apego à matéria, não estaríamos aqui. A não ser que nós sejamos uns avatares, como é chamado, né? Aqueles seres como Jesus, aqueles que já se libertaram da matéria, aqueles que já dominam os seus desejos, aqueles que já nunca guardam mágoas, aqueles que abrem um caminho missionário por onde passa, e todos os reconhecem. Não há um ser espiritualizado do quilate de Jesus, ou próximo a ele, que não seja reconhecido pelos demais, como nós. E, o reconhecendo, normalmente, nós achamos esses seres doidos, loucos, sem valor, perturbadores. Se nós vamos analisar Sócrates, por exemplo, ele era considerado um perturbador e foi obrigado, condenado, a tomar veneno. Se nós vamos considerar Madre Teresa de Calcutá, ela foi julgada, né, e tratada mal pelas próprias freiras, pela própria congregação. Se nós vamos pensar em Padre Pio de Pietralcina, só faltou eles crucificarem ele, né, porque prendê-lo dentro de um convento, não permitir que ele tivesse o acesso livre aos seus fiéis. Né? Chegou um tempo que ele só podia fazer confissão, nem se manifestar podia. Então, aqueles mesmo que às vezes se enxergam como seres altamente espiritualizados, na verdade perseguem os seres altamente espiritualizados. Mas por quê? Porque enxergamos nós, no nosso apego à matéria, é tão forte que se alguém for totalmente diferente, ele é nosso inimigo. Só que nós não observamos, por exemplo, aquilo que Jesus, em diversas maneiras, colocou no seu Evangelho, exatamente para nos dar essa noção de darmos mais atenção às coisas espirituais do que às coisas materiais. Numa passagem, por exemplo, tem aquela que ele diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é verdade? Mas o que significa isso? Significa também, entendendo esse palavreado de céu, na forma de ascensão espiritual, porque Jesus sabia disso, né? Com certeza ele não classificou o mundo do além em inferno, purgatório e céu. Com certeza não, ele já sabia que há muitas moradas na casa do meu pai, né? Mas assim tratava, dessa maneira, até porque falava com pessoas tão ou mais ignorantes que nós, né? Ou nós naquela época, então imagina como nós éramos, né? Então, ele diz o quê? Que você precisa se desapegar para realmente ascender espiritualmente. E ascender sempre é ir ao céu, não é verdade? Não basta dizer Senhor, Senhor. Você vai ter que viver o dia a dia assim. Que as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos sejam assim. Dizer Senhor, Senhor é importante. É. Orar é importante, sempre ajuda. Mas não é isso que vai te classificar realmente. Isso vai te ajudar na classificação, vamos dizer. Mas dizer Senhor, Senhor e não abandonar as coisas materiais, de forma nenhuma, não matar pouco a pouco, porque de uma vez só a gente não consegue, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, não adianta dizer Senhor, Senhor. Então a gente realmente precisa entender e buscar aplicar no nosso dia a dia essa verdade. De uma outra maneira, lembro de outra passagem que ele me falava, né? Quando ele dizia: olhai os lírios do campo, não fiam nem tecem, né? Não vos preocupeis com o que há de vir amanhã. E muitos interpretam isso ou entendem, né? Que, bom, Eu vou começar a orar, né, começar a louvar o Senhor, não sei o quê, né, e não vou arregaçar as mangas e trabalhar, que Jesus disse que não preciso me preocupar muito com o dia de amanhã. Ele dizia uma coisa tão exagerada assim, exagerada no sentido da profundidade do entendimento, mas para quem ele falava, e que para todos nós não é tão exagerado assim, porque nós damos muita importância às coisas materiais e nada às coisas espirituais. Então, chega uma hora que eu diz, larga tudo disso aí, busca outra coisa para ver se entende. Como nós, muitas vezes, nos expressamos com as pessoas que você diz uma vez, diz de outra maneira, e a pessoa não entende, você pede, exagera no exemplo para ver se entra na cabeça mesmo, não é verdade? Assim também Jesus fazia. Então, quando ele dizia, não vos preocupeis, é tanto com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. É o desapego às coisas materiais. Claro que o próprio princípio da matéria nos deixa dependentes, por exemplo, do alimento. Nos deixa dependentes de uma roupa para se aquecer no inverno. Nos deixa dependentes de uma casa para morar, ter o mínimo de conforto, não é verdade? Então, nós somos naturalmente dirigidos também para pensar nas coisas materiais. Mas que esse pensamento nas coisas materiais, ele não seja o máximo e o pensamento das coisas espirituais o mínimo. Uma coisa é certa que nós não entendemos, até hoje, é que se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a outra. Esta é a confiança. Se eu trabalho, me esforço para inclusive ter as coisas materiais, mas não esqueço das coisas espirituais, naturalmente as minhas coisas materiais irão melhor. Por quê? O meu pensamento será mais positivo, a minha boa vontade será melhor, eu chamo coisa positiva na minha vida, tudo. Não adianta você trabalhar, se esgotar fisicamente, se você é negativo, se você se queixa, se você, sei lá, vive na lamúria. Não vai funcionar. Isso nós não conseguimos entender ainda. E não conseguimos aplicar. Então, se nós pensarmos mais nisso, tudo bem que 5 minutos, 10 minutos, a gente venha a ter os queixumes, etc. Mas não pode ser isso na maior parte do tempo. Se achar que a gente realmente está numa desgraça só, né? A lei de atração é plantou, colheu, não é verdade? Se você planta pensamentos positivos, vai colher coisas positivas. Vai ter ideias para resolver problemas mais fácil, né? Vai ter forças, porque tudo isso gera coisa positiva. Se você pensa negativo, vai ter dificuldade de achar soluções, vai se sentir fraco, abatido. Vejam as pessoas que se queixam, né? Elas estão sempre estressadas. Podem observar. As pessoas que se queixam, que se lamentam, elas estão sempre estressadas, sempre cansadas. E dizem que estão cheias de problemas, cheias de coisas, cheias de compromissos, não é verdade? Agora, peguem os compromissos dessas pessoas, façam uma análise do que elas conseguem resolver, e peguem os compromissos de umas pessoas positivas, alegres, para frente, que acreditam na lei, que sabem que trabalhando a materialidade, a espiritualidade vem, e vocês vão ver que esta faz muito mais coisas, resolve muito mais problemas, anda muito mais, e está ali alegre, teria tempo para fazer mais alguma coisa. Tem até aquele ditado, né? Se você quer que uma pessoa lhe ajude, não peça para aquela que não tem nada para fazer. Ela está sempre muito ocupada. Peça para aquela que tem muito a fazer. Porque ela vai dar um jeito, ela sabe como arrumar mais um tempinho. Aquela que não está sempre desocupada, ela precisa, né? Eu preciso de férias, 30 dias de férias. Eu não aguento. Eu não consigo entender certas coisas. Essas colocações vêm tão, né? O que, que você está fazendo que precisa de 30 dias de férias e não aguenta? Não é verdade? Então, o teu trabalho, o teu dia a dia, nossa, é um martírio, né? E eu nunca vi ser um martírio se você faz a comida com um jeito, com capricho, se limpa a casa com capricho, né? Se está lá trabalhando na fábrica de móveis, faz os móveis com capricho. Eu nunca vi que seja martírio isso. Agora, se tu vê todo o teu problema, todo o teu trabalho como um martírio, nossa senhora, né? Aí realmente você não precisa nem... Ó, 30 dias de férias é pouco. E vai precisar de mais, de mais. Não é verdade? Então, para a gente sintetizar isso, nós temos que dividir o tempo. Valorizar as coisas espirituais, a leitura, o conhecimento, a oração, a visita aos amigos, a, sei lá, tudo que é coisa positiva. E não deixar de arregaçar as mangas também, né? Mas essas assim, no nosso, nossa sociedade aqui, a grande maioria trabalhar não tem problema. Até trabalha, né? Estão com uma geração aí meio preguiçosa. Os mais antigos aí, tenho certeza que são todos trabalhadores. É, essa geração nova aí, nossa senhora, né? Está com uma dificuldade. Tem empresas aí procurando funcionários que vocês nem imaginam. Mas tem um monte de gente desempregada que não acha emprego. Será por quê? É, um empresário me dizia assim, né? De 20, 25 pessoas que ele começa a trabalhar na empresa dele, sobram 4, 5. Os outros, e não que eles não se propõem a ensinar, não. Não tem boa vontade, não se esforça, acha tudo difícil, tudo complicado. Nós, no nosso tempo, não tinha muita escolha, não é verdade? Aqueles que têm os cabelos brancos e nem eu aí. Não tinha esse problema. Hoje em dia,